3733, chama Centro Recife. 13325, o alternado 251. 3325, 251, boa. Índio November Alpha é a torre, prossiga. Opa, Romeu Índio November Alpha, pra que horas é a notificação? Fly 80, runway inside. 580, complete final approach, contact tower 118, decimal 6. 118, Rodrigo. Não tem o seu plano. Confirme. Ok, a mudança eu faço aqui mesmo, mas aguarde só um instantinho que eu vou checar no sistema aqui se existe aqui o seu plano. A princípio, a matrícula permanece, né? Papa Romeo Índio November Alpha, ou o senhor fez alguma CHG também modificando a matrícula? Runway 10, wind is 080 degrees, 14 north, clear to land, runway 10. Clear to land, 50. Xené 6311, declarado 06198, controle, boa viagem. 98, boa. Genero 63, boa. Ember Alpha, tá autorizado o voo local Salvador-Salvador com TGL em Vera Cruz a 1.000 pés no corredor Axé. Decola da pista no 7 com a primeira curva à direita. O controle 198, a torre 186 e o código transponder é o 0171. De November Alpha, tá correto o cotejamento. Chame a torre para acionar e taxiar. O ajuste é padrão. Bom voo, até a volta. É o Papa Tango Romeu, Papa Tango. É, confirmando, vai prosseguir para a Praia do Forte. Tocha Bravo, prossiga. Papa Tango, se você está com o seu programa, pode mostrar. 10, restrito no 1.000 pés, decola da 17, com curva à esquerda. O controle 119, decimal 8. A torre 118, decimal meia dúzia. E o transponder é o 0176. Pelo Papa Vito, ok, obrigado. Estou recebendo já aquilo Papa Vito, Romeu Sacha Bravo. O Quilo Papa Vito, 055, condições visuais. Reporte para ingresso corredor em Salvador. Voo em rotatória. Quilo Papa Vito, só na código 2222. Lamento. E para o táxi também. E o ajuste é 1-0-1-4. Um bom voo e até a volta. Gente, chama M3 ou não? Papapá, Mike Eco Índia, prossiga. Acidente da Juliette no pátio 4 para acionamento. Ok, o Papa Papa Mike Echo India fez alguma CHG modificando para Papa Romeo Mike Echo India ou permanece o Papa Papa? Não, permanece o Papa Papa. Ok, para qual horário é a notificação? Para agora já, fez o tempo de 10 minutos. E está no parte 4? Exato, parte 4. Ok, eu vou checar aqui no sistema o horário do seu plano, aguarde só um instante. É porque a gente tem um plano de voo para Aracaju logo após, e agora uma notificação com o voo local de voo de manutenção. É circuito de tráfego? Positivo, circuito de tráfego. Sound Andes 580. Andes 580, continue taxi via Alpha and report before taxiway Kilo. Okay, Alpha and report before entering Kilo. Solo 6312 do Oceanair, posição 5, pushback sanamento. Ok, o 6312, inicio de imediato. Afirmo. Autorizado, chamo táxi. Autorizado, 6312. O Mike Echo India, Papa Papa Mike Echo India, está autorizado o circuito de tráfego da 17 a 500 pés, ou 1000 pés, em coordenação com a torre, que opera em 18.6 dúzia, frequência do controle 19.8, e o transponder é o 01-15. Paciente pela 17, 500 pés em coordenação com a torre, pela 118.6, controle 19.8, transponder 01-15, Mike Echo India. Solo TAN 3163, instrução positiva 1360. 3163, aguarde um minuto, cópia. O Mike Echo India está correto, chame a torre, fracionamento, bom voo. Obrigado, chamando a torre, funcionamento aqui. 3163, está autorizado Curitiba, 360 nível, via Peruísque 58 até Sorocaba, após a Peralfa 310. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Sagaz, 198, controle, 5531, transponder. Autorizado Curitiba 360, decolando da DEL. Dael Leda Sagada, Perito 58, Sorocaba, Peralfa 390, 19853, Lutan 3163. Correto, 3163, chame pronto no pátio 3. Chamará pronto. O Andes 580, left turn now, join on apron 3 and continue taxi ahead and stand by to join on apron 1, gate 10. Okay, apron 3 and then apron 1. Affirmative, sir. Apron 3 and continue taxi ahead and stand by to join on apron 1. Okay, I will see. Aqui, o 1983 para cópia na profissão solicitou 380 para Guarulhos. Ok, está autorizado o 983 de Guarulhos, o 380, via Peruísque 50 até Usaba, decola da 10, curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Bidev, intercept aerovia, 198 o controle e o transponder é o 5563. Taxi Oceanair 6312, POB 113, alterna Salvador com 3 horas e meia. Ciente 6312, autorizado táxi em frente, Juliette Alfa, ponta de espera 186, torre, o ajuste é padrão, boa viagem. Juliette Alfa, ponta de espera 186, Oceanair 6312, um bom dia. Andes 580, observe the track in front of you, after clear going to gate 10. Gate 10 after the Avianca. That's right. 1983 copiou a Upper East 50, decolada 10, curva direita, da El Leda Bidev 119.8, 5563 o transponder. Ok, confirmando o nível 380. 380, obrigado. Nada, chame pronto no 04, 1983. Chamará. dia, o Alfa Vitor Juliette está pronto para cópia. Está autorizado o local Salvador-Salvador, corredor forte, mil pés, decola da 17, curva à esquerda, 19.8, controle, a torre 18.6 e o transponder é o 0151. Estou Salvador, papacanto, pronto para ataque. O Papatango, observe o acionamento do Sikorsky da Omni, tá livre o táxi, chame para ingresso 217. Livre táxi para o Bonsfera da pista 17. 6312 da Oceaner, pronto. 6312 Oceaner, pista 0, alinha decolar 80, com uma dúzia. Alinha decolar na Oceaner, 6312. Acionamento e táxi. Começou. Chame para iniciar o táxi Alfa Vito Juliette. Five eight zero in front of place 10 8 10. I request leave frequency. Okay, leave frequency and it's 580. 580. I will turn on. Salvador, muito bom dia, o 35486, cliente da Juliette, na remota curva do Pai de Trinidade. Autorização para lençóis, caso negativo, a saída prevista. Ok, o trip, o plano ainda está um pouco cedo, não tem o plano no sistema, mas a subida prevista é Momo Alvo DCT. Momo Alvo DCT, muito obrigado. Ok, assim que o plano chegar, eu já chamo para a cópia, ok? E na escuta, muito obrigado. Liberal, autorizado alinhar e decolar. Pista 17, 90, uma dúzia. Minha 312, decolada aos 18, controle agora 19.8, boa viagem. 19.8, Oceaner, 6312, um bom dia. Salvador, bom dia, Oceaner, 6312, decolando na sua escuta. Oceaner, 6312, contato radar, saída PUCA, serviço de vigilância. 6312, gente. Alva Vitor Jet, táxi autorizado até Taguado do Papa 28, companhia, porte pronto para ingresso, decolagem número 2 na sequência. Pronto para cópia. Trip 5486, autorizado lençóis, nível 200, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, Momo Albo, Albo DCT lençóis, controle 119, decimal 8, torre 18.6 e o transponder é o 5573. E autorizado lençóis nível 200, pista uso é 10, curvando à esquerda, Momo Albo na saída, após DCT lençóis, controle 119.8, torre 118.6, no transponder é o 5573 do 3. 3584-86. Correto, 3584-86, chame pronto no pátio 3. Para ponto, pronto no pátio 3, muitíssimo obrigado, senhor. Nada. No 7. Mike Eco India, táxi autorizado até a interseção com a 17, a retaguarda aí dos tráfegos da CFA. Tá ciente dos tráfegos da retaguarda, pode só confirmar a direção e identidade do vento atual, por favor? É 100 graus com 17 nós. 100 com 17, obrigado. Papai, o meu India November Alpha, decolado os 2-0, curva direita, corredor Axé, 19-8, até a volta. Papá, Mike Bravo, papá. Prossegue para pouso no pátio 3. Afirmativo. Já no finalzinho da inspeção. Ó, 5.8 milhas, 5 minutos. Ok, 7. Então, tome pro aí da vertical do município de Lauro de Freitas. Reporte a 30 segundos para o cruzamento eixo no 028. Prosseguir o pouso até o pátio 3. Papá, Mike Bravo, papá. Mike Bravo, papá. O meu papatango tá pronto? Mateus. Ok, o Papa Romeu Tango Índio Bravo tá autorizado o local, Salvador, 510, via litoral sul. Via lindo, litoral sul, decolando da 17, curva à direita, controle 19 decimal 8, torre 18.6, e o transponder é o 0175. Ground control, American 994. Correto, Tango Índio Bravo, chame a torre para o acionamento, o ajuste é padrão. American 980, good morning, confirm your final level. Requesting flight level 310, we're gate number 11, information Juliet, American 980. Ok, American 980, stand by 1 minute to receive your copy. Alright, American 980, stand by. O Papatango está pronto para decolagem? O Papatango, 80 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Oi, Salvador, bom dia. Aquilo Papavito para passar dado a final da 17. Aquilo Papavito, 7, reporte aliado final, pítulo 7, a final de 4 milhas. A informação de tráfego à sua frente. Porém, um pouco à esquerda do alinhamento, temos um helicóptero, um Jet Ranger, Bravo Hotel 06, que vai aproximar aqui para o pátio 3. Então, está à esquerda do alinhamento, não vai interferir na sua aproximação para a pista 17, ok? Afirmativo, no momento estou a 6 milhas, pode baixar para mil pés? Afirmativo, descida critério para aproximação final no 7, reporte na curta, checado, quilo, papa, Vitor. Ele está aguardando a sua confirmação. American 980, clear to receive filed flight level 310 via upper risk 58, departure runway 10, left turn, Puka, departure, Alpha Romeo uniform transition, departure frequency 119.8, and the scope hold 5565. Direto para o pátio 3 e sem o sobrevoo da 09. Papatango, Romeu Papatango, decolado aos 24, ingresse na linha litoral, prossiga para o cruzamento da final pista 28, via linha litoral, aguardando transferência de comunicações. Oi, Papatango, ciente via linha do litoral para o cruzamento do eixo da 1028, Romeu Papatango. Aqui no Papavito, 3 milhas para a possibilidade. Ativo, 3 milhas, baixou e travou? Ainda não. Ok, reporte checado, quando checado e travado, 80, uma dúzia do Liverpool, Papa Vito, tráfego já visitado. Afirmativo, 100 graus com confirme o vento? 0,80, uma dúzia. 0,80, uma dúzia, graças. Torre Salvador, bom dia, gol 1367, formação Juliette, autorização para São Paulo com Goiás. Plantio, sintoniza o solo em 121 no décimo 9, por gentileza. Vai escutar a informação Juliette, altímetro 1013, gol. 602, sente a informação Juliette para Porto Seguro, pronto para a cópia. 3602, aguarda a cópia, 1003 no ajuste, então 3602. Aguardo, 3602. Solo Salvador, bom dia, gol no 367, formação Juliette, autorização para São Paulo, Congonhas. 397, bom dia, 1003, aguarda só a cópia, ajuste 1093. Poderia confirmar, por favor, a saída prevista para o 367? Gente, eu tô com o Sikorsky ali da OMI na interseção, tá livre a retaguarda, chame para ingresso número 2 inicialmente, número 3 inicialmente para decolagem, o Tango de Abraão. A Alfa Vito Juliette está pronto? 2545, alterno 2005, Xané 6312, um bom dia. Bom dia. O meu Papatango mantém a linha litoral, ao bloquear a praia de Buraquinho, transfira com controle 19-8 até a volta. Gente, ao bloquear a praia de Buraquinho, 119-8, o Romeu Papatango até a volta. Quilo Papaveta para Bato, né? Estou com o César 150 alinhando na cabeceira. Vamos fazer o seguinte, faz o backtrack, libera a direita ou a esquerda, aguarde para prosseguir até a bata então, ok? Pode, então libera a primeira direita então, no caso aguardando para prosseguir até a bata. Eu vou lá pequeno aqui, já livrei da bata. Não, estou com o César, tem condições de liberar com o César 150 lá na cabeceira? Afirmativo. Ok, então com condições está livre até a bata, chama que está livre, quilo para a paveta. E o Índia Bravo, no ponto de Bravo via grama tem condições, evitando o sobrevoo do 310 na pista? Afirmativo, igual Coronado, para a via grama, para a farol de solo, Índia Bravo, igual Coronado. E via grama, direita então, com o pôr do farol de Itapuã, está livre, 100 com 3, aguardando transferência, Tango Índia Bravo. Identificação, autorizada a chegada à Mare, desça ao 060. 060, com velocidade 2.0. Tango de Abraço, farol de solo. Pode curvar à direita, aproar o farol de Itapuã, aguarde transferência de comunicações, Tango de Abraço. Curva à direita, aproar o farol de Itapuã, só a parte final, se manter cortada. Aguarde transferência de comunicações. Aguarda a transferência, eu ainda bravo. Bom dia, Vitor. O meu Papatango mantém as condições visuais, corredor forte na minha escuta. Tente na sua escuta, corredor forte, o Romeu Papatango. Bom, Vitor Direct, está pronto? Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, está no Índia Bravo. Eu, Índia Bravo, em condições visuais, corredor axé, confirme as intenções. Atenção aqui pelo corredor axé, posteriormente o farol do barra ingressar no corredor Bonfim a 500 pés do Índia Bravo, na escuta do motor. Gente, mantém as condições visuais, corredor axé, reporte farol da barra, tá o Índia Bravo. Condições visuais, reportará farol da barra, Índia Bravo. Solo Salvador, gol 1367, está pronto para a cópia e solicita pushback acionamento. Posição 06. Para Veracruz. confirma, TAM 3602. Tá pronto para a cópia? Acorda, TAM 3602. Porto Seguro, nível 300, para o ISC 50, pista 90, direita da Euleida, direto. Porto Seguro, controle 198, 5567, TAM 3602. Do comandante, pode tomar a proa de buraquinho, aguardar a transferência de comunicações. Autorizado, cruzar o campo, cruzar o campo, essa é a luta Juliette, a parte da primeira fila. 602. Correto, 3602, portão 7, ampla. Marginal, 602. Marginal, 80, taxa. Marca 980, taxi approved Juliet in Alpha 2 Hyundai Point runway 10, Winway Tower 118.6, QNH 1013, America 980. Juliet Alpha holding point runway 10 and copy 1013, America 980. 02 na posição 7 para pushback e acionamento. 3602 aguarda. Aguarda. Alfa Vidilete, tome boa da praia de Buraquinho, transferência da presente, pode chamar o controle 119.8, até a volta. Está autorizado conforme, 360 para convoio, decola da pista 10 da EL, desde essa gás, 5566, transponde o controle 119.8. Firmo, 5566, 19.8, chamei pronto. Tá pronto no parte 3, no motor 97? Afirmo, ponte no parte 3, no fim de 06. Fazer o circuito pela direita, reporte, girando base, baixado e travado. Circuito pela direita, reportará na base, baixado e travado, Mike Aguirre. Confirmo, Salvador, bom dia, Valente, passa todo o serviço, Juliette. Patango Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais, corredor forte, tá na escuta. Focada pela prefeita. Você tem condições visuais, eu te escuto, Alfa Vitor Juliette, graças. Livre táxi para 190, 186, o gol 1983. Solo TAM 3163, tá pronto para o táxi, 165 a bordo, 355 Campinas alternativa. 3163 vai dar passagem ao americano, vai passar à sua frente, após segue como número 3 para decolagem de Salvador, ajuste 1013. Quando pronto, 186, 3163. Passagem ao 57, espera como número 3, chama a torre, obrigado, bom trabalho. Então 3602, no portão 7, está livre o push, chama o táxi. Livre push, chamada para o táxi, 3602. Direita, cruzamento autorizado da final da pista no zero, reporte girando base para a pista no 7, checado o trem. Reportará girando base para 1-7, contém baixado travado, Mike Alves. Teve puxa acionamento, chamada para o táxi com 397. Salvador, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Gol 1983. Gol 1983, bom dia. Alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, gol 1983. Tá 3896, desce para o 050. 050, 3296.